Introdução ao Workshop número 475. Como absorvemos a energia do universo? Semente de cálcio. Água, carbono 14. Relações verdadeiras. Karma. Alma gêmea. O ensinamento histórico de hoje é sobre como absorvemos a energia que precisamos para viver dos raios cósmicos ou dos campos do universo. O Sr. Cash vem construindo nosso conhecimento em pedaços e aos poucos. Anos atrás, ele nos ensinou sobre o carbono 14 e mais recentemente sobre os raios cósmicos. Primeiro vamos analisar brevemente os antecedentes das diferentes partes desses ensinamentos. Os raios cósmicos vêm do Criador e basicamente cobre todo o universo. Mas eles também podem carregar coisas diferentes dentro de si, como campos, plasmas, podem ser empilhados. E neste ensinamento, o Sr. Cash disse que o carbono 14 é carregado na parte de trás do hidrogênio dentro do raio cósmico. Pode ser difícil lembrar de todas essas coisas. Por isso, apenas mantenha tudo isso solto na parte de trás da sua mente. Então, quando você refletir sobre esse ensinamento, surgirão perguntas. Mas como isso faz isto ou aquilo? Então, assim, você pode olhar para os detalhes. Então, quando o carbono 14 se converte em carbono 12, ele libera energia, e esta energia pode ser usada pelas células para o que chamamos de alimentação e outras coisas. Basicamente, ele libera uma enorme quantidade de energia que pode ser usada para alguma coisa. O carbono 14 também é o grande comunicador e liga tudo na criação. E como vocês sabem, o Sr. Cohen, ou o que a gente chama de o aminoácido, é a base da estrutura celular no corpo do homem. Assim, quando o carbono 14 se converte em carbono 12, agora você tem a fisicalidade da estrutura celular, o que chamamos de matéria física do corpo. Isso também significa que o Cohen, ou aminoácido, está ligado ao céu e à terra. Carbono 14 é o universo, ou alma, e o carbono 12, a matéria. É o meu entendimento que esta conexão é como as emoções se manifestam. Por exemplo, através de seus desejos, você pode ir a qualquer lugar no universo, e isto é feito através da conexão do carbono 14. Agora chegamos ao maior segredo, e à parte que une tudo isso. A semente de cada célula do corpo tem um cálcio que absorve e converte os raios cósmicos e o carbono 14 para carbono 12. É assim que obtemos os 80% de nossa energia do universo sem sabermos disso. Se não tivermos a semente de cálcio, então a célula morreria. Mesmo que isso tenha sido discutido nos ensinamentos médicos, não tínhamos todas as diferentes partes do conhecimento para juntar tudo isso. As células estão sendo constantemente substituídas e você precisa desse cálcio como a semente para fazer novas células. A prova disto é que quando você recebe quimioterapia, faz com que a linfa fique grande demais para passar pelos microcanais no osso para fazer a nossa medula óssea. Portanto, o cálcio não consegue passar para fazer as novas células. O cálcio é específico do planeta Terra. Em outras partes do universo, pode ser um elemento diferente, mas o padrão de conversão de energia é o mesmo em todo o universo. Cálcio tem um amplo espectro de isótopos ou forças de campo de plasma que variam de 30 a mais de 60. A energia liberada pela conversão de cálcio dos raios cósmicos e carbono 14 pode ser usada para criar outros elementos necessários, como potássio, ferro, zinco e cobre. E pode ser usado para aquecer o corpo para existir em qualquer condição. Há também uma conversão secundária de carbono 14 que vem através da água. A energia de plasma do H2O é 16 e quando libera duas energias de plasma, ele se torna 14 e age como carbono 14. Isto acontece por causa da condição de vácuo do corpo. Portanto, a água também fornece a semente de cálcio em todas as células com carbono 14. Isto explica porque somos feitos principalmente de água e por que morremos se não ingerirmos água. A liberação da energia é instantânea e é por isso que nos sentimos imediatamente revigorados quando bebemos água. Agora temos outra visualização maravilhosa aqui. Toda vez que bebemos água, um copo de água, Podemos assim imaginar e sentir a conversão do carbono 14 em todas as células do corpo, com uma luz luminosa amando todo o nosso corpo. Então nos sentimos totalmente energizados por isso, entendendo que é assim que o universo funciona. Depois, sentindo a gratidão pela água, por ser uma doadora. Mas o que acontece com os dois hidrogênios plasmas durante a conversão da água? O Sr. Cash deu uma dica sutil aqui. Ele disse, se você mudar o hidrogênio de fornecedor de energia que é magnético para um absorvedor de energia que é gravitacional, então sua vida é garantida em todo o universo. Então, como você muda o hidrogênio de magnético para gravitacional e um absorvedor de energia? Então, imediatamente depois que ele falou sobre isso, ele falou sobre a semana de alimentação pelo sistema e que todos vieram para tomar. E que na próxima semana abriremos o sistema em Lins novamente para você vir e dar. Mas desta vez, você vem como doador. Portanto, basicamente, mude de gravitacional para magnético. Lembre-se de que cada ponto da criação tem uma força de campo magnético gravitacional específica e a criação trabalha com base no princípio de dar e receber. Por exemplo, em um tanque de água, se você empurrar sua mão para frente em uma direção, automaticamente a água ao lado, a outra água, ela se move para trás, em direção à sua mão, na outra direção, na direção oposta que você está empurrando. Você nunca pode ir apenas por um caminho, mas pode não ver os outros campos. Para qualquer tipo de movimento, há sempre magnético saindo e gravitacional entrando. Trabalhando com este princípio, podemos ser mestres do plasma. Talvez seja como se eu me tornar um verdadeiro doador magnético, sem querer nada em troca, então automaticamente os campos vêm em minha direção gravitacional. Mas nesta equação, não se pode deixar de fora a verdadeira emoção do plasma ou da alma, o verdadeiro sentimento e emoções, que é o amor. E essa é a chave. Você pode perguntar por que o homem recebeu este incrível conhecimento secreto como um presente. Se não nos tivesse sido dado esse presente, seria para permanecermos com a maioria das raças no universo? A sofrer em nossa ignorância? Mitra se apaixonou pela Terra e ela compartilhou esse amor com o Criador. A interação dos campos do amor os fez liberar esse conhecimento para o homem e para o resto da comunidade universal. A próxima pergunta óbvia é: como começar a absorver os campos que já estão ao nosso redor para que possamos parar de matar? Este é o nosso período de aprendizado. E isto é o que a tecnologia da Fundação Cash está proporcionando, as ferramentas para nos ajudar a aprender. Mas o fator principal será se realmente a queremos e a amamos, e será que estamos dispostos a dar todo o nosso ser para que isso se manifeste? Ter as palavras para descrever isso não é suficiente, mas é o início do processo. Isso nos leva ao exemplo que você pode se afogar no oceano por falta de oxigênio, mesmo que os campos de oxigênio estejam ao seu redor. Que existe um ponto de mudança no cérebro onde a alma da fisicalidade interage para converter campos e também tem a ver isso com a emoção. E que nas próximas semanas, mais conhecimento como este será ensinado. E isso deve nos levar mais perto da compreensão. Se a alma do lagarto entende como recriar sua cauda, então podemos fazer isso também. Talvez não tenha que ser um conhecimento consciente, mas temos exemplos de pessoas que fazem isso, e isso sempre tem a ver com a concentração das emoções. Voltando à forma como somos criados, é através da interação dos campos e não de espermatozoides e óvulos. A alma da fisicalidade deve ter criado o esperma e o óvulo quando o homem ficou cada vez mais preso aqui na fisicalidade. A história bíblica de Eva, criada a partir da costela de Adão, significa de fato criado a partir dos campos de si mesmo. É por isso que a história está lá sem a parte do esperma e do óvulo, porque o homem não conseguia entender isso. Se viermos a amar um ser de outra dimensão, onde eles não usam esperma e óvulo, Isso seria problemático. Mas já sabemos que a fisicalidade de planetas diferentes tem diferentes forças de campo e não pode se misturar na dimensão física. O conhecimento da criação ensina que quando o amor de duas almas interagem, elas podem criar um filho da alma, que não precisa de um ventre físico. O universo é o ventre, e essa nova alma decide se quer manifestar na fisicalidade ou não. Em ensinamentos recentes, nosso conhecimento se expandiu para o fato de que não precisamos de outro plasma ou alma de fora para criar um novo ciclo. O plasma fundamental se converte em dois plasmas menores, como em nêutron e próton, e o criador em Mitra. Não está se dividindo, está se replicando através dos campos do amor. Quando a alma do homem amadurece, a alma da fisicalidade dá toda a sua energia para ela e se incorpora a ela. No destino, o processo é revertido e uma nova alma da fisicalidade se torna parceira à gemiosidade e não um plasma externo. A nova criação combina com os campos do novo ambiente. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Nós somos como Criador. Sr. Cash deixou claro que nosso Criador não é o Criador final. Ele veio de um ambiente maior onde foi disponibilizado espaço para que ele existisse. Quando ele escrever o livro número 8, ele explicará os campos magnéticos dos quais nosso Criador foi feito. A ideia de ter uma alma gêmea é muito romântica, mas a verdade é que isso pode ser uma das duas opções que conhecemos. Primeiro, pode ser pela nossa verdadeira gemiosidade, pode ser a alma de onde viemos. Ou pode ser uma alma que só tem força de campo compatível com a nossa e é por isso que sentimos o que sentimos. Mas então ele deu o exemplo das células do coração mudando de força após 5 anos. Assim também acontece com a alma gêmea, entre aspas, que nós chamamos. A menos que você se conecte no nível da alma e não no nível da fisicalidade. Talvez todos nós tenhamos tido essa experiência onde pensamos algo e depois acontece e ficamos surpresos. E às vezes chamamos isso de destino, ou tornamos isso maior que a vida e que está além do nosso controle. O Sr. Cash disse nessa aula que queria tirar a surpresa disso e nos dar o conhecimento. Primeiro de tudo, a emoção é transferida para a alma e ela vai ao encontro de nossos desejos. Ela engajará outras almas para ajudar a realizar isso. Então, quando você diz, eu fui ao supermercado e conheci o amor da minha vida, na verdade, sua alma fez todos os arranjos para isso. Foi planejado. Mas como você nega a alma, você não sabe nada sobre isso. A alma e a fisicalidade olham para fora através dos olhos ao mesmo tempo, só que aceitamos a fisicalidade como real e ignoramos a alma. Mas lembre-se de que não é de graça isso. Quaisquer acordos que forem feitos com outras almas terão que ser equilibrados mais tarde. Até mesmo seus filhos terão que pagar por seus erros. Não basta dizer karma aqui. É uma interação científica dos campos magnéticos e gravitacionais e que somos parte de uma alma maior, independentemente de acreditarmos nisso ou não. Então foi dito que cada ser neste planeta está no nível de cuidar de si mesmo. Mesmo os animais servem a sua própria alma ou a si mesmos e não vivem para os outros. Para viver para os outros, você tem que passar pelo processo de autodescoberta ou autoconsciência ou iluminação, como você quiser chamar isso. A partir disto, podemos entender que realmente todas as nossas relações, incluindo a família, são acordos de negócios. Eu lhe dou para que você me devolva algo. Mas isso está tudo escondido. Eu sinto muito por trazer isso à tona. Sei que as pessoas gostam de permanecer em suas fantasias. Mas da próxima vez que houver um pouco de pressão em um de seus relacionamentos, observe o que acontece. Você não vê isso quando tudo está maravilhoso. É só quando as coisas começam a ficar difíceis, então você descobre a verdade assim. Infelizmente, costumamos negar isso e rapidamente encontramos um outro relacionamento falso para encobrir isso. Se você fez seu trabalho interior, então você pode começar a aceitar apenas relacionamentos verdadeiros. Mas então a vida é um pouco solitária no início, a menos que você possa se conectar com sua alma. Tudo isso vai mudar quando os filhos de Mitra e a alma começarem a nascer na Terra. Se alguma vez em sua vida você experimentou um relacionamento verdadeiro, então é muito difícil estar perto de relacionamentos normais. Então se apresse e se ilumine, ou vá para o sistema em Lins, ou obtenha uma unidade da cabeça. Então entenderemos verdadeiramente o que significa a nova era começou. O Sr. Cash deu uma dica a respeito disso quando disse o quanto gosta de estar ao redor de um dos buscadores de conhecimento, que é como um feriado para ele. Ele gosta muito desse buscador de conhecimento. Este buscador de conhecimento teve a experiência de dar incondicionalmente quando era estudante de medicina e enviado para as linhas de frente da guerra do Irã e do Iraque. Cada pessoa ferida era tratada de forma igual, independentemente de ser iraniano ou iraquiano, jovem ou velho. Tenha em mente que raramente ouvimos o Sr. Cash elogiar tanto alguém, e normalmente é para nos mostrar algo sobre como elevar nossa alma. Ele mencionou sobre dar e dar sem condições atreladas, não para dar por generosidade, mas para dar através da humildade, e então ele completou, estando no comando do seu dar. É difícil entender tudo isso sem uma orientação adequada e sem experimentação. Aqui estão mais algumas pedras preciosas extras desse workshop. Algumas almas do universo amadurecem somente depois de 100 mil anos e então criam uma criança. Os humanos fazem depois de 10 anos. Filho de Mitra reconhecido a milhas de distância. Cristo tinha olhos azuis na hora da morte. Sr. Cash sabe a hora de sua morte. Fez isso muitas vezes. Não será um acidente. Ele sabia que o cavalo derrubaria. Deveria ter morrido. Provou que a tecnologia funciona. Bab, da fé Bahá'í, baleado por 900 balas, e ele foi encontrado logo após no quarto terminando seu trabalho. Corujas ouvem o som da saída da alma. Índice rápido do workshop número 475. Compartilhamos mais conhecimento para você ganhar mais conhecimento e mais confiança para entender o processo da criação e como somos criados e como sobrevivemos e escolhemos sobreviver. Como nossa alma decidiu tomar a posição da vida na Terra na forma do corpo de um homem ou em outra posição na forma de, por exemplo, uma mosca ou um alienígena que o homem não pode sequer imaginar que exista, ou como uma partícula de pó ou um átomo de água. Nas últimas semanas abrimos novas portas no conhecimento do homem e começamos a ensinar sobre raios cósmicos. Mais recentemente começamos a falar sobre o carbono 14 e muitos de vocês se perguntam como conectar os pontos e outros ficam desnorteados tentando entender como isso se encaixa na essência da fisicalidade e da alma e como isso funciona exatamente. Na semana passada dissemos que esse pequeno camarada, o carbono 14, desempenha um papel vital na vida do homem e falamos sobre o processo do que ele faz e como ele funciona. Hoje, vou desvendar o segredo da vida para vocês e como a energia do cosmos é convertida em uma energia que pode ser usada na estrutura do homem. E como o homem, sem saber, se conecta e se liga à energia universal sem que ele saiba. Nossos cientistas humanos nunca entenderam esse processo. Para desvendar esta conexão entre carbono 14 e carbono 12, nós precisamos discutir a estrutura do caos no corpo do homem com o olho como a pedra angular da vida do homem neste planeta. Não só o homem não existiria, mas os animais e até mesmo os minerais não existiriam se não houvesse um cálcio como a semente central de toda a vida. A humanidade precisa entender isto. Na Terra, devido a seus campos gravitacionais magnéticos, a semente central é o cálcio. Sem ele, não haveria estrutura. Até mesmo para os animais, que não têm esqueleto, até mesmo para as plantas, que não crescem quase nada, mas têm os mesmos pontos verdes para as folhas, como uma planta que você pode ver crescendo no chão, por exemplo. Na semana passada, expliquei de maneira muito simples como o carbono 14 vem do cosmos, como campos, como parte do raio cósmico, e depois, dentro do corpo do homem, ele é convertido em carbono 12, e depois, o que quer que o carbono 14 seja usado, deixa o corpo logo após. A força do campo do carbono 14 que entra no corpo não é a mesma do carbono 14 que sai dele. A saída do carbono 14 carrega diferentes forças e informações de energias. Algumas delas foram perdidas para o corpo após a entrada, e forças diferentes das conversões no sistema sanguíneo foram adicionadas a ele à medida que esse carbono saiu. Isso faz parte do dar o que você não precisa para o carbono 14 ao sair do corpo. A circulação do sangue pega os campos que as células não precisam. Estes campos são levados para cima do cálcio 14, aqui acho que ele quis dizer carbono 14, Sr. Cash, talvez, e depois assim são removidos do corpo. Este é o maior ponto que até hoje o mundo da ciência do homem não entendeu. Esta é a primeira vez que eu abri esta porta para vocês. Esta é também a razão pela qual vocês bebem água e por que sua vida está ligada à água. A água não é algo para beber só porque você tem sede, não. Através da água, você converte carbono 14 em carbono 12 para a diferença de energia que você está faltando para sustentar a vida do homem. No H2O, você tem energia de 16. Precisa perder 2 energias atômicas em sua estrutura para se tornar assim um 14. Então ele se comporta assim como um carbono. Isto permite que a energia universal seja absorvida pelo corpo do homem. Você não bebe água só por sede. A água é a essência da conversão dos campos do universo para o corpo do homem. É por isso que seu corpo contém tanta água. Mas a energia universal primeiro tem que ser convertida para torná-la utilizável. A condição de vácuo do corpo permite esta conversão assim. Mas como você converte e entrega? O segredo disto está no cálcio. O cálcio tem um amplo espectro de energia de plasma ou forças de campo de cerca de 30 a 32 até cerca de 60 e acima. No estado da matéria, chamamos estes de isótopos. Você pode ver isso facilmente no carbono 12 e no carbono 14. 3 vezes carbono 12 equivale a 36 e 3 vezes carbono 14 equivale a 42. A conversão de cálcio no corpo vem deste processo, assim como a absorção da energia liberada pela conversão de carbono 14 em carbono 12. Este é um dos maiores segredos que o homem tem perdido sobre como ele vive. Nós referimos muitas vezes nos ensinamentos médicos que não há uma única célula no corpo do homem que não contém uma semente de cálcio. Por quê? Agora entendemos. É porque precisamos dele para a absorção da energia universal. Seu cérebro recebe um golpe direto dos raios cósmicos com o carbono 14, então ele absorve o que precisa e libera de volta o que não precisa. Acho que aqui o Sr. Cash quer dizer que cada alma do corpo também recebe raio cósmico diretamente da conversão da semente de cálcio em cada célula. Continuando, a semente de cálcio que está em cada célula é sua alma, é sua estrutura para a absorção das energias. Sem ele, a célula não pode existir, porque então não poderia receber a conversão de carbono 14. A célula morreria e se dissolveria, liberando sua energia para o meio ambiente. É por isso que todas as células do corpo mudam, algumas a cada 28 dias e outras a cada 4 ou 10 anos. Se o mundo da ciência entendesse este ponto de conversão dos raios cósmicos no que chamamos de a conexão energética, então o homem entenderia que ele encontrou a chave para a vida eterna. O corpo do homem é feito do Sr. Corren, que é o aminoácido, e vive pela comunicação entre carbono 14 e carbono 12. Esta é a ligação entre o universo e o corpo do homem. É por isso que continuo dizendo que 80% de sua energia vem do universo e não pela comida que você come. Cada célula de seu corpo não está esperando que a energia venha através daqueles 20% do alimento que você come na dimensão da fisicalidade para confirmar sua existência. O homem existe neste planeta através da semente do cálcio que recebe os raios cósmicos e converte H2O para carbono 14 e depois para carbono 12. É assim que ele libera sua energia para existir. Se eu tirar o cálcio da semente de sua célula, você não existirá. É por isso que muitos de vocês morrem com a quimioterapia, porque os ossos de suas pernas têm pequenos orifícios pelos quais a linfa passa para se tornar a medula óssea. A quimioterapia aumenta o tamanho da linfa e bloqueia os buracos, portanto nenhum cálcio pode ser pego e entregue para iniciar outro ciclo. Então a força de um determinado cálcio que você libera através de um buraco específico no osso ali para fazer a medula óssea, dita o termo de sua vida. Essa força particular pode ser para uma célula do coração, do cérebro ou para qualquer outra célula. Então você tem os raios cósmicos e carbono 14 chegando na parte de trás de hidrogênio no corpo do homem, onde o cálcio libera energia carbono 12. A energia absorvida pelo cálcio é liberada para as células. Se os raios cósmicos forem bloqueados, então a água, como um processo secundário, pode entregar o carbono 14 instantaneamente. É por isso que você se sente tão revigorado depois de beber um copo de água. Esta é também a razão pela qual você morre se não receber água o suficiente, porque então não há nenhum ponto de conversão. Sem água, você não pode entregar a energia do carbono 14 ao cálcio para que ele seja capaz de alimentar a estrela de si mesmo. A semente de cálcio converte a energia na célula para que ela sobreviva. Esta é a essência do segredo da vida neste planeta. E este processo se repete em todo o universo. De certa forma, você é como um fazendeiro que cultiva cenouras, batatas e talvez tenha uma vaca e um porco para que possa obter leite e carne. Mas ele ainda precisa de outras coisas para comer. Então ele tem que ir ao mercado para comprar essas coisas. No mercado, há um cara que vende cebolas e outros caras que vendem outras coisas. Então, o H2O é como aquela cebola, onde você consegue as coisas extras que você precisa. O corpo recebe de si mesmo, ou do planeta Terra, tudo o que precisa. Se o homem entender isso e fornecer hidrogênio dentro da estrutura do oxigênio, como absorvedor e não como liberador de energia, então o segredo da vida para o homem em todo o universo é garantido. É por isso que estamos fazendo este teste de alimentação esta semana. Estamos alimentando aqueles que se juntaram a nós para a sessão da refeição com o Criador. Todos os dias desta semana estamos alimentando-os na mesa do Criador. Eles se conectam ao sistema em linhas uma vez por dia para serem alimentados. Mas eles não entenderam isso. Como escreveu Azar, eu senti o cheiro de um kebab e senti eixo aquele cheiro, mas não consegui a energia. Isto porque você veio pelo cheiro, não veio pela essência da criação. Muitos de vocês ainda comem comida. Vocês não entenderam como lidar com a mesa da criação. Na próxima semana continuaremos os mesmos horários de alimentação de segunda a sexta-feira. Vamos abrir a mesa do Criador para fazer a refeição com ele. Mas desta vez você deve trazer a sua comida, então você verá o que ganhará. Esta semana você veio para pegar e foi embora de mãos vazias. Porque você ainda está com fome e ainda está comendo comida. Desta vez, venha e traga sua sinceridade e a combinação dos campos da criação, e assim você receberá o alimento da vida do Criador. Desta vez você veio para roubar. Você teve o pensamento, o que vou comer? O que vou sentir? Você não veio para se alimentar. Você não veio com o pensamento que posso dar aos outros. Eu montei a armadilha para você, colocando todo tipo de alimento possível no sistema. Havia de tudo ali, desde arroz até carne, até frutas e flores, para que você se sentisse também romântico, e uma folha de rosa vermelha também. Mas todos vocês vieram para pegar. Até a água que vocês bebiam estava lá para dar, isto é, se vocês entendessem a estrutura da vida neste planeta. Se você entende o processo de absorção das energias do cosmos, então você entende que você pode criar qualquer coisa. Porque absorver e converter alguns desses campos tornam-se potássio, fósforo, enxofre e tudo mais. O homem pode alimentar-se com carbono 14 na essência da água. Estas interações de raios de campos entre as conversões e os campos do corpo tornam-se o plasma dos elementos que o homem precisa para sobreviver. Quando entendemos a verdadeira essência do processo da criação do universo, isso se torna tão simples. Mas nossos médicos e nutricionistas não têm a menor ideia disso. Uma senhora me escreveu sobre a abertura de uma fábrica de gans em Xangai, na China. Você pode abrir 100 fábricas, mas isso significa que você não entendeu sobre os novos conhecimentos que estamos prestes a liberar. Com um único conhecimento, podemos alimentar toda a nação sem um único alimento sobre a mesa. 1,4 bilhões não é nada, quando comparado à multiplicação de uma ordem de grandeza de 1,4 bilhões. Nas próximas semanas, falaremos com o governo chinês. Quando você entende o segredo da criação, você pode dar campo suficiente para que ele crie aquecimento e calor. Então você pode nadar nas profundezas dos gelos dos oceanos do universo. E ainda assim, você sobreviverá. O que acabamos de explicar para você é para onde a tecnologia está indo. Nossos novos sistemas serão construídos e trabalharão nesta conversão. Agora, se os cientistas mundiais entenderem isso, nenhum de vocês deverá jamais ter um câncer. Se o fizerem, poderão ser tratados em um segundo. Se os cientistas mundiais entenderem como criar essa interação apenas com células do cérebro, então não haverá depressão, esclerose múltipla, Alzheimer, nem nada mais. Porque cada interação com a estrutura do caos dos raios cósmicos que entram na cabeça são convertidos no cérebro para os campos de emoção que os campos criadores, como o homem, faz. É por isso que começamos a lhe ensinar sobre raios cósmicos e sobre o conhecimento do carbono 14. Carbono 14, como um plasma, cavalga em cima do hidrogênio do universo para entregar suas energias. Sem isso, não poderíamos existir na fisicalidade. Precisamos entender como ele faz isso. Cada ponto na criação tem uma semente, isto lhe dá um ponto de referência para que essa vida exista naquele ponto, posição e tempo. Eu fiz o homem à imagem em mim mesmo. Até mesmo o Criador tem uma semente da criação para si mesmo. Se você entendeu o que foi dito nos últimos 20 minutos, você jogaria todos os livros de química e medicina dos últimos séculos nos rios por falta de conhecimento. O homem levará milhares de anos para desvendar este segredo, que eu escrevi agora aqui no quadro branco, embora seja tão simples. Agora você entende por que quando você morre seu esqueleto fica para trás. A estabilidade do cálcio 48 dita a vida. Nem todos os seus ossos ficam para trás. A parte do cálcio nos ossos, que estão entre 36 e 60 níveis de energia de plasma, desaparecerá. Porque o cálcio tem isótopos de cerca de 60. Vá até os livros de química e leia eles, porque de 60 a 65 ele pode entregar sua energia diretamente ao ferro, zinco e cobre. Estes são os elementos básicos necessários para que o homem exista. Agora você entende por que você tem um cálcio dentro de cada célula do corpo, seja no músculo, no cérebro ou no sangue. Cálcio 40, em conjunto com carbono 14, é o distribuidor e conversor da energia do universo no corpo. O corpo é como seu próprio pequeno universo. Deus é o criador de todos e o homem é o conversor de alguns. Ele até converte alguns dos raios do Criador dentro de si mesmo para sobreviver como um homem. Eu sou o criador de mim mesmo, como eu criei, para ser o criador de. Agora o homem entende isto. Quando você vê outro ser no universo, você olha para as combinações que ele tem de carbono 14 na condição de plasma. Você não olha para a estrutura atômica com o número de nêutrons e elétrons dentro dele, mas sim que pacote de energia esta criatura converte e também o que ela não pode segurar, ou seja, o que ela dá ao seu ambiente. Ela não pode tirar algo da energia que não precisa e ela não pode matar. O homem vai entender que emoções estão relacionadas com as diferentes luzes que emitem do corpo. Por exemplo, ele pode precisar de algo das cores vermelha e rosa, porque isto vai com a conversão de cálcio em seu corpo para o que ele precisa para sobreviver. Agora você entende que não precisa matar, e de onde todos esses ensinamentos estão vindo e para onde eles vão. Eu não vim aqui para lhe ensinar sobre magraves ou gãs. Você é tão ingênuo, mas era a única maneira de mostrarmos o poder e a essência da criação e como você pode entrar em contato com ela. A fonte da juventude era o sonho do homem. Se você entende a estrutura da vida, você é sempre jovem e viverá para sempre. Como eu sempre digo, você não tem escolha a não ser compreender. Agora faça seus cientistas entenderem este processo e você mudará a direção da vida do homem neste planeta. Jogue fora todos os seus livros de medicina, química, física, porque eles não passam de coisas sem sentido. Depois de todo esse tempo, você ainda não consegue nem mesmo curar um simples câncer, nem curar um simples corte no seu dedo. Você tem que esperar pelo destino e o tempo que o corpo precisa para receber energia suficiente para passar pelo processo de cura daquela ferida no dedo. O conhecimento do homem é menor até do que o de uma criatura que pode criar sua própria cauda como uma lagartixa. E ainda assim você está tão orgulhoso e se intitula o rei da criação. Você é o rei da estupidez de não entender o conhecimento do Criador. Isso é tudo o que é. Como indivíduos, quando nos tornamos arrogantes, então perdemos de vista os fatos. Isso é o que tem impedido o homem de ver os fatos sobre a criação. Ele nunca compreendeu a conversão, nem o processo de conversão dos campos do universo que vem do Criador para o corpo do homem. Você fez todos esses produtos químicos e farmacêuticos, chamamos de farma de acordo, vamos dizer assim, para estupidez isso tudo, e não para curar o homem. A razão pela qual estamos desenvolvendo esses novos sistemas é para que nosso pessoal e vocês compreendam e ganhem confiança para poder passar para o próximo passo. Nós tornamos isso disponível na força da alma do homem. De uma maneira muito simples e infantil, eu os levei a compreender o processo da criação e a conversão da criação na fisicalidade do homem. Mitra, bendito seja seu nome, trouxe esse conhecimento à Terra há muito tempo, mas o homem o ignorou. Se da maneira correta você combinar o caos com os raios cósmicos, você terá o amor do Criador. A emoção do amor vem deste processo de conversão. As águas deste planeta têm a combinação certa de campos para nutrir o que você chama de o amor do Criador. Agora você até entende por que o Criador se apaixonou por Mitra e Mitra se apaixonou pela Terra. Através do amor que eles tinham um pelo outro, eles liberaram o conhecimento da criação para o homem. Caso contrário, não só o homem, mas também o universo teria permanecido vivendo na dimensão da ignorância. Quando você entender este processo na verdadeira essência da criação e conversão dos campos universais, então você terá acesso ao Únicos. Se você permanecer na ignorância, então morrerá de câncer e tudo mais neste planeta. Os menores campos do universo desmontarão o plasma do corpo do homem. Agora vocês compreendem quanto conhecimento ainda há para lhes dar, mas eu continuo humilde, o suficiente para caminhar entre vocês como um homem, com todas as armadilhas da existência. A compreensão da totalidade da criação é o trabalho da alma do homem, pois o corpo do homem é muito frágil. Por exemplo, se você se mover fora dos campos magnéticos e gravitacionais deste planeta, então você não poderá nem mesmo absorver energia e não sobreviverá. Você ainda não foi ensinado como absorver a dimensão dos campos do universo. Se você cair em uma piscina de água, então onde não se pode respirar, então você morrerá por falta de oxigênio, mesmo estando cercado por oxigênio. Isto porque sua emoção em suas células ou os campos em seu cérebro não aprenderam sobre os raios cósmicos que estão dentro da própria água. Se você aprender a usar, porque é um absorvedor de energia, então você poderá sobreviver dentro da água da piscina. Você precisa entender a emoção da conversão no cérebro, então você pode sobreviver em qualquer posição no universo, ou nas profundezas dos oceanos, ou nos picos mais altos das montanhas deste planeta. Você pode até mesmo sobreviver nos lugares mais frios do universo. Porque através de sua alma e da alma da fisicalidade dentro de você, você aprende como converter as energias. Quando você deixa este planeta e sai para o universo, a alma do homem carrega dentro de si a energia da alma da fisicalidade. Agora isso se torna seu calço para alimentá-lo dentro da estrutura do plasma da alma do homem. Enquanto na dimensão da fisicalidade sua alma está enclausurada dentro e ela alimenta você por dentro e cada célula tem a semente de cálcio conectada. Se você se lembra dentro do exemplo que dei da pele da ovelha sendo virada de dentro para fora e todos os pelos aparecem campos irradiando para fora, então isto é assim e tem um propósito. Com todo esse conhecimento, a humanidade não tem escolha agora, a não ser chegar ao ponto da paz. Ela precisa encontrar a paz dentro de si mesma, e então com o resto da criação e do Criador. De tantas maneiras, se o mundo da ciência do homem compreender os ensinamentos de hoje, então o homem abriu uma nova porta para o mundo da compreensão e da vida no universo. Talvez, um dia, se o homem amadurecer o suficiente, eu lhe explique a vida no universo no Únicos. No Únicos, o processo dos campos magnéticos gravitacionais da criação e da vida estão conectados diretamente com a alma do Criador. Talvez ele queira dizer aqui que esses seres não utilizam os campos reciclados, mas aqueles diretamente que vêm do Criador. Continuando aqui, o Sr. Cash diz: no momento, os campos que o homem recebe foram regurgitados e mastigados por inúmeras entidades antes de se tornarem o corpo do homem. Os campos do seu corpo não são apenas campos de segunda ou terceira mão do Criador. Eles já foram mastigados bilhões de vezes. A fisicalidade do homem nada mais é do que restos de muitas gerações da criação. E ainda assim, você é tão arrogante. É preciso entender como os campos de energia da criação são transportados. A carga nos campos de energia é o segredo para sobreviver em todas as dimensões da criação. Seja no planeta, sistema solar, galáxia, universo ou no Únicos. Quando você entende isso, então você tem acesso à alma do Criador. Você pode se criar através de sua própria estrutura, a criação da vida. Passo a passo, em uma linguagem simples, eu tenho desvendado este conhecimento aos cientistas da Fundação Cash. Eles estão desenvolvendo o processo de criação e conversão da alma do Criador para a alma do homem para a dimensão da fisicalidade do homem. Hoje temos centenas de milhares de pessoas com frio e famintas por causa de um pequeno terremoto em partes da Turquia, Síria e o resto. Se seus líderes aceitassem este novo nível de conhecimento que o homem alcançou, então poderemos alimentar a totalidade das vítimas com um desejo. Mas primeiro o homem tem que chegar à paz. Então não teremos um lado da fronteira faminto, enquanto do outro lado há muito. O homem inventou esta linha imaginária de fronteiras e ele deixa morrer os que estão do outro lado. Todo conhecimento é um presente, mas depende de quem recebe o presente e como ele utiliza. Uma faca corta para os dois lados. Ela pode ser usada por uma mãe para cortar alimentos e cozinhar para que seu filho sobreviva, ou pode ser usada para matar outro. Enquanto o homem matar, ele não receberá o presente. A vida e a emoção do homem deve ser uma faca de amor que ele corta e dá. Como a mãe, que corta a fruta com amor e carinho para que a criança receba a melhor parte da fruta. Esta tem que ser a essência da criação do homem. Se você entender a totalidade da conversão dos raios cósmicos, então toda a radiação do universo estaria aberta para a humanidade, até mesmo aquelas que você não pode sequer imaginar que existam. Mas você ainda não carrega o amor em suas mãos. Ele pode ser liberado como um campo de radiação do amor. Até mesmo em seu crânio, ele irradia campos diferentes. Se você abrir o crânio e for fundo nele e expandi-lo, você encontrará diferentes estruturas de cálcio, e cada uma delas está conectada para absorver e irradiar, de volta, certas forças de campo dentro dele. O crânio do homem é o maior conversor das energias do universo, mas o homem nunca entendeu isso. Quando você morre, alguma dessas energias simplesmente desaparecem porque não há uso para elas. A única estrutura de cálcio deixada para trás é o cálcio 40 e talvez cálcio 41. Em alguns casos, você carrega cálcio 46. Entendendo cálcio 46, o homem deveria ter sido capaz de adquirir o conhecimento dos raios cósmicos, mas ele nunca entendeu isso. O cálcio 46 está na estrutura óssea e você tem carbono 14 e carbono 12. Você veio com um nível de energia de 42 e 48, então ele é reduzido, absorvido e libera energia. Mas o homem nem sequer entendeu que se você deixou os ossos para trás, significa que um homem estava lá. Então, se você olhar para essa estrutura óssea, você entenderá a história da criação do universo, mas no nível dos campos deste planeta aqui. Mas os cientistas do homem têm estado ocupados demais enganando uns aos outros, e outros também, para tentarem até mesmo entender o processo da criação. Essa limitação do conhecimento criou um caos para o homem, e resultou em muitos profetas e mágicos, seja de Moisés a um químico e um biólogo ou aos professores. Ontem eu estava conversando com um dos principais embaixadores mundiais e um homem muito poderoso. Ele disse que o presidente trouxe três cientistas de topo das universidades para analisar a tecnologia do plasma, e todos eles três a rejeitaram. Nós lhe perguntamos por quê. A razão que eles deram não teve nada a ver com a tecnologia da Fundação Cash. Eles disseram que se aceitarmos isto, temos que jogar todos os nossos livros no rio. Como vou ser professor? Eu falei para ele: pergunte ao presidente quem é o verdadeiro ladrão da nação. O presidente da China, Xi, sabe que esta é a razão pela qual o país não consegue avançar e ele ainda tem que roubar dos outros. São seus próprios cientistas que estão bloqueando o conhecimento de ser transferido para a nova geração de cientistas. Vimos como a China lidou com aqueles que foram pegos recebendo subornos. Eles acabaram enforcando cerca de 60 mil pessoas durante os últimos 5 a 10 anos. Esparou com suborno. Logo veremos que o governo chinês colocará os cientistas líderes na prisão por roubo, por não permitirem que a nação avance com as tecnologias. A China tem alguns dos melhores cientistas, mas eles são ladrões. Esses professores e cientistas de renome param a tecnologia porque então seus trabalhos de pesquisa não valem mais nada. E aos 40 anos eles não sabem mais o que fazer. É o mesmo com o resto da estrutura da vida do homem. Não é que você não entenda, mas é que você conta com aqueles a quem chama de professores, padres e profetas. Eles acabam sendo ladrões da tecnologia para que possam manter suas ideias mesquinhas de si mesmos como importantes. O que ensinamos hoje e nas últimas semanas em como você converte as energias do universo para alimentar sua alma deve criar uma nova semente de compreensão em todas as suas almas e na sua fisicalidade. No momento, a raça humana não é controlada pelos bancos, mas sim pela ignorância de seus cientistas e professores e daqueles professores universitários que não têm nenhum entendimento da tecnologia, mas trapaceiam para chegar ao que querem. Metade das teses deles são roubadas de outros cientistas. Estamos na mesma situação com o mundo da política. Todas as formas de governo, sejam parlamentos ou senados, têm religiões ligadas a eles mesmos. As religiões têm a voz ativa, para que possam controlar a trapaça das igrejas, mesquitas e o resto disso. Temos os ladrões de cientistas e os ladrões da alma do homem trabalhando juntos. Como o homem pode progredir assim? Você tem que decifrar o conhecimento. Não eu, nem ninguém mais. Você deve decifrá-lo de acordo com sua inteligência e com o que você quer dessa inteligência. Então você pode criar uma nova dimensão da ciência, uma que compreenda a interação dos campos do universo, e nada mais. Ciência significa fazer sentido das coisas, e nada mais. Mas tem que fazer sentido de acordo com o mundo da criação, e não para os cientistas trapaceiros do passado e do presente para protegerem um pedaço de papel. Quando minha graduação veio da Queen Mary College, ela veio em um rolo de papel, como se fosse um papel higiênico. Eu me recusei a ir à formatura. Abri meu certificado de graduação e coloquei-o debaixo do rolo de papel higiênico no banheiro. Minha mãe veio e disse: "O que é isto, pendurado aqui?" Eu disse: "Esse é o meu diploma." Ela disse: "Você é estúpido?" Eu disse: "Mãe, não tem valor. É o valor de um homem. Isso é tudo que vale. Eu tenho que carregar a inteligência e o conhecimento dentro de mim. Caso contrário, é apenas um pedaço de papel, que não vale mais do que o rolo de papel higiênico. Mas o conhecimento tem que ser dado da maneira correta. Entendi o que está escrito neste quadro branco aqui há 60 anos atrás. Eu criei os primeiros reatores há 20 a 25 anos na mesma base, e funciona. Mas eu tenho que fazer as coisas de uma maneira que o homem não me chame de mágico. O homem tem que entender o processo da criação e como o Criador está transferindo sua energia para você. Então você pode usar esse conhecimento para todas as vantagens da humanidade. Se você tirar disso, ele se torna gravitacional. Se você der a ele, ele se torna magnético. Não foi assim que eu lhe ensinei como fazer os seus magraves? O conhecimento é o mesmo. Não deve fazer diferença aqui. Meu diploma veio em uma caixa de papelão enrolado exatamente como um tubo central de um rolo de papel higiênico. Então eu coloquei debaixo do rolo de papel higiênico. Minha mãe sentou e chorou. Ela disse: "Você desperdiçou sua vida." Eu disse: "Não, mãe. Eu ganhei minha vida." Entendo o processo de conversão, transporte e transmutação. Você transporta matéria física, mas você transmuta energia de plasma. Então você vai entender onde e como e o que você quer criar. Pense em quantos anos você levou para descobrir sobre o líquido mágico da garrafa de Coca-Cola. Era apenas cáustica. E então você criou os materiais nano e tudo mais. Você criou uma estrutura de diamante sobre o mesmo metal de cobre. Então os cientistas estúpidos, ou o que eu chamo de pedófilos, ignorantes e arrogantes, As pessoas da Universidade de Bruxelas disseram que eu estava usando radiação nuclear e que eu era um terrorista. Mas você não precisa fazer isso. Não é nada para criar os campos mais avançados da radiação em qualquer lugar do mundo. Mas para os estúpidos cientistas belgas, a Fundação Cash tornou-se uma organização terrorista. Eles aterrorizaram a tecnologia Cash durante anos devido à ignorância deles. Se você entende isso, estas armas nucleares não valem nada. É como jogar um fósforo em um rio. É como uma faísca. Se eu liberar esse conhecimento na dimensão da energia de plasma nuclear dos raios cósmicos, não haverá mais terra, muito menos preocupação com bombas nucleares. Na verdade, como eu disse aos americanos em uma mesa de discussão em Seul em 2008, posso usar suas próprias ogivas nucleares para fazer comida com elas, não para matar com elas, porque vocês já purificaram elas ao nível em que eu posso usá-las. Portanto, não há cálcio ou zinco nisso. É um plasma de alto nível, muito puro, e eu sei como convertê-lo. Eu também posso controlá-lo. Com uma ogiva nuclear, eu posso alimentar toda a galáxia, esqueça a Terra. Mas você tem que entender como liberar isso. Até hoje, você nunca entendeu por que você bebe água. Qual é a razão pela qual, no momento em que você coloca a água em seus lábios, a sede vai embora? É uma rápida conversão no vácuo do corpo para abrir o hidrogênio ao liberar a energia do oxigênio para se igualar, assim, aos raios cósmicos. Então ela pode alcançar cada uma das células do corpo do homem. Então beba mais. É hora da humanidade passar para o próximo nível de compreensão do conhecimento da criação. Na próxima semana e na semana seguinte, eu desvendarei o conhecimento que você nem poderia imaginar que existia. Faremos isso da forma como fizemos nessas últimas semanas. A razão pela qual você pode entender isto é porque você veio comigo através do aprendizado do nano revestimento, da fabricação de gans, dos magraves e do resto. Vocês, como donas de casa, pensionistas, rapazes na faculdade, limpadores de rua, vocês têm mais conhecimento que os professores do MIT em tecnologia espacial e energia. Mas você tem que entender o processo da criação da maneira verdadeira e ser seu próprio professor. Mas também observar e aprender o que os outros aprenderam. E não se torne arrogante no que você entendeu. Torne-se humilde e compartilhe. Então você progredirá e passará para o próximo nível para entender mais. Então você entenderá o que significa a vida em cada ponto do universo, independentemente do tempo, lugar e posição. Não há tempo quando a vida ainda não começou. Celebramos o nascimento de uma criança a partir do momento em que ela toma seu primeiro ar deste planeta e chamamos isso de aniversário. Não celebramos o dia em que eles são concebidos para se tornarem uma alma dentro do ventre da mãe. Foi quando eles mostraram a essência de sua criação. Novamente, o homem está muito na dimensão da fisicalidade. Então você entende por que as crianças de Mitra são celebradas desde o início e não desde a primeira respiração. Então você celebra o ponto de partida dessa criação. O que acontece se seu filho nasce em outro planeta em interação com outra alma de outra dimensão e não toma ar, mas permanece como alma? Isso significa que ele não existe? Ou não tem um aniversário ou um momento de concepção? Então você sabe como serão criados os filhos de Mitra. Não há necessidade de um óvulo e de esperma para criar a vida. Se você entender a teologia, faça a si mesmo uma única pergunta. Se Adão fez Eva a partir de sua costela, será que ele tinha um óvulo e um espermatozoide? Ou foi o amor pela essência dos campos da criação? Mas o homem ainda está olhando para uma dimensão diferente. É assim que se criam os filhos do universo no universo. Por exemplo, eles são feitos dos campos da essência da criação na Terra, juntamente com os campos de outra essência da criação em outra posição no universo. As duas entidades se tornam amantes e, através de seu amor, criam uma alma e começam uma nova vida. Estes são os filhos do universo. Desculpe, o ser do planeta Zeus não carrega nenhum esperma ou óvulos. Não está em sua criação. Então, se o homem não tem compreensão, então ele não pode criar uma nova vida nas outras dimensões do universo, porque ele só carrega um espermatozoide e um óvulo? Quão débil é a compreensão do homem no que diz respeito à criação do amor do Criador? Será que Deus enviou um espermatozoide e um óvulo para a Terra para iniciar a vida aqui? Agora você entende quão errada tem sido a mentalidade do homem em relação à criação entre a raça humana. Os árabes têm um ditado sobre a estupidez do homem. Se você não consegue entender, é porque outra pessoa está errada. É isso que eles falam. Hoje nós lidemos do amor do Criador. Se você entender, o homem encontrará sim o segredo da vida em todas as dimensões do universo. Levará séculos e milhares de anos para que os cientistas do homem entendam o que você sentiu em suas almas sobre o conhecimento dado e que ele é sem a dimensão da fisicalidade. Hoje todos vocês receberam seus PhDs, diplomas de professores e graduações da alma do universo, e não da estupidez das universidades do MIT e Deus sabe o resto. Um dia eu lhes explicarei o que significa MIT, que é a ignorância do homem. Você tem que olhar e entender o processo de criação e qual parte você pode usar para desfrutar e contribuir para criar o próximo processo de vida. Após o intervalo, tentaremos resolver os enigmas da criação pelo Criador. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 475. Pergunta para o Sr. Cash. Os peixes no oceano têm um aparato para absorver oxigênio e liberar hidrogênio. Não temos isso para respirar dentro do oceano. Para absorver energia, os peixes utilizam a emoção ou apenas esse aparato? Sr. Cash responde: é a maneira como criamos o aparato. Temos algo em nosso corpo para converter energias, mas isso é parte dos 20% que obtemos da fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash. Eu estava no oceano esta semana e estava testando flutuar de costas e deixando que o oceano me movesse. Depois tentei prender minha respiração debaixo d'água, então eu estava me perguntando se posso usar minha emoção para respirar a água como os peixes fazem. Como eu posso fazer isso? Sr. Cash responde. No cérebro do homem e na alma da fisicalidade há um ponto de interação. Se você chegar a esse ponto, você pode usar a fisicalidade para fazer isso. Esta buscadora de conhecimento tem ido ver muitos gurus espirituais diferentes. E o Sr. Cash, nessa parte do workshop, disse: você sabe? Você viaja ao redor do mundo para ir e ver tudo isso que eu chamo de cultos. E alguns deles podem sobreviver sem comer por 20 dias e outros por anos. Eles descobriram esse segredo no corpo deles, mas muito provavelmente não podem ensinar isso a outra pessoa porque eles mesmos não entendem isso. Na Índia, quando um guru está feliz com o serviço de seus discípulos, ele pode dar um mantra para fazer esse tipo de coisas, mas você nunca ouve ninguém explicar como isso funciona. Continuando, nas profundezas do oceano, se você sabe como você pode mudar para absorver as energias em vez de respirar oxigênio, então você pode sobreviver, porque a água ao seu redor está absorvendo todos os campos do universo. Mesmo estando na água, você não é capaz de absorver energia. Portanto, você tem que aprender como mudar para absorver os campos diretamente sem passar pelos pulmões. Pergunta ao Sr. Cash: você quer dizer mudar e tornar-se como um peixe? Sr. Cash responde: não. Você muda para receber 100% dos raios cósmicos e campos que estão ao seu redor. Uma das razões pelas quais os sal nas profundezas dos oceanos estão lá é para absorver os campos do cosmos. Os cidadãos dos oceanos podem receber raios cósmicos para suas almas assim. Até mesmo os lagos de água doce têm um pouco de sal neles. O sal os torna alcalinos, ou o que chamamos de gravidade, para que possam assim absorver as coisas. Chamamos de alcalinidade ou ácido, mas também podemos dizer gravitacional ou magnético, ou até mesmo um receptor ou um doador. Em cada ponto do universo tem que haver um ponto de receber e dar em um determinado campo de força. As energias não aparecem do nada. Não é uma fonte mágica onde você fica em uma extremidade e a água continua a sair, mas não tem fonte. Tudo tem uma fonte. Uma vez eu fiz um pequeno dispositivo que gotejava água constantemente, mas ele não tinha fonte aparente. Havia uma fonte especial onde as pessoas costumavam vir de toda a Bélgica para beber esta água e alguns até levavam para casa em caixas essas águas. E eles diziam que era bom para problemas oculares e que essa água trazia cura. Quando eu vi isso, eu disse: as pessoas não entendem. Não é que a própria água da nascente fosse boa para os olhos, não é isso. Ao invés disso, Ela passou por alguns lugares da montanha onde pegou uma determinada força de campo magnético e gravitacional que correspondia à força necessária para alguns dos líquidos nos olhos. Na verdade, você não precisa beber, você pode simplesmente lavar o rosto com essa água e transferir assim os campos. Agora entendemos a ciência disso. Isso é como as profundezas do oceano. Se você puder explorar a fonte de energia, que é igual à força das células do seu corpo, então você pode receber a energia que precisa sem ter que respirar. Não importa se você está no Atlântico ou no Pacífico, porque eles estão todos conectados uns aos outros. Então você quase se afogou no oceano e tomou muita água, né? O que aconteceria se eu jogasse você do laboratório espacial para o espaço? Você morreria da mesma forma que teria se afogado no oceano. Agora você entende a fonte de energia de sua vida através do nível dos raios cósmicos, mas na dimensão da fisicalidade. O homem morrerá se for jogado no espaço. Esse é o maior medo dos astronautas e daqueles que vão para a estação espacial, que se eles tiverem que ir lá fora, no espaço, para consertar alguma coisa, então se o cabo deles romper ou quebrar, eles estão acabados. Mas eu posso ir lá fora sem um cabo, porque sei como aproveitar as energias cósmicas e viver uma vida livre. Mas é preciso educação e compreensão. Como foi dito no vídeo introdutório de hoje, você deve ser capaz de viver em qualquer lugar no universo se você puder explorar os campos universais. Na Terra, Calcio está acostumado a entrar em contato. Então você agora entende por que você tem uma semente de Calcio em todas as suas células. Mas no planeta Zeus? Antes que sua alma deixe sua fisicalidade, a alma da fisicalidade dá toda a sua energia a ela. De certa forma, a alma tem uma semente da fisicalidade dentro, de modo que quando chega ao destino, inverte o processo e manifesta uma nova fisicalidade de acordo com o ambiente. Mas você tem que entender o ponto de conversão, e então você sobreviverá em qualquer lugar no universo. Você usa sua alma para criar a primeira estrutura de vida no novo destino. Foi isso que o Criador fez, ele deu vida a Eva. Ele tirou da dimensão interna dele um pacote menor, e assim o manifestou. Penso que ele quer dizer aqui, o Sr. Cash, que neste processo o Criador recebeu energias também da comunidade universal para criar a nova vida. O que chamamos de nosso Criador não é o Criador absoluto final de todos. Tinha que haver um ambiente para que nosso Criador existisse, portanto deve haver algo ainda maior. Vou escrever sobre isso no livro número 8, sobre os campos magnéticos do universo e sua origem. Será sobre os campos magnéticos dos quais nosso próprio Criador foi criado. Então você entenderá como você joga com a posição e as forças e como você traz um para interagir com o outro, o que então dá assim a vida. Se e quando você entender, isso tornará a coisa mais bela. Em meus livros eu chamo o Criador de o plasma fundamental e como ele se converte em dois plasmas menores, está tudo explicado lá. Leia os livros. O plasma fundamental não é o mesmo que o nêutron e o próton, ou o Criador e Mitra? Mitra veio de dentro do Criador. Ela já existia. É algo como as ilhas de plástico flutuantes de resíduos que você tem flutuando sobre os oceanos da Terra. Todas elas se reúnem de todas as partes do oceano. O que acontece se essas ilhas de plástico de energia forem criadas em outra lua? Isto é, se a Terra não conseguir segurá-la como um campo, então a Terra sim vai rejeitar essas ilhas de uma vez e criará assim outra lua dela. Estas são as consequências da limpeza deste planeta. É assim que os pacotes de energia são criados, mas os cientistas não entenderam. O plástico continua a se amassar. Isso dá uma imagem tanto, né? As ilhas de plástico de repente voando para a atmosfera e começando a orbitar na Terra como outra lua. Então somente a tecnologia do plasma, nesse caso, poderia explicar isso, né? É a mesma ciência de um plasma fundamental ou um nêutron convertendo-se em um próton, em um elétron ou criador em Mitra e o Criador. É o amor que conecta os dois. No momento da partida da alma do homem, carrega seu espírito ou alma da fisicalidade dentro de si para se manifestar como um átomo. Você chama isso de uma estrela gêmea. A gemiosidade de uma estrela vem de dentro da própria alma. Não é outro pedaço de plasma de algum outro lugar fora. Nossos cientistas provaram que temos uma estrela gêmea e cada vez que ela se aproxima de nós, como ela é a criadora, ela tem tanta energia e amor para dar à Terra, e durante esses tempos acontecem muitas comoções dentro da Terra por causa de todo o amor que ela recebe. Quando você diz que encontra sua alma gêmea, é a alma que junto de você foi criada a partir do mesmo plasma? Ou é um equilíbrio temporário de campo que é igual a você para que você possa interagir? Lembre-se, você se desapaixona normalmente após 3 a 8 a 5 anos, porque você absorve diferentes energias. Portanto, antes de mergulhar no oceano ou saltar do laboratório espacial, entenda primeiro como você vai converter as energias de que precisa para viver. A buscadora de conhecimento aqui fala sobre a sessão da refeição com o Criador, que ela ficou com o odor da comida, mas não conseguiu sentir o seu sabor. O Sr. Cash responde a isso. Você recebeu o odor como uma energia e não como um alimento em seu estômago. Era a emoção que você precisava e não a satisfação de uma fome física. Isso é o que você tem que entender. Você tinha a expectativa de querer ser alimentada ou você queria o prazer da emoção? A buscadora de conhecimento aqui diz que sentiu que o sistema lhe deu o que ela precisava e lhe trouxe muita alegria e relaxamento total. As pessoas que se juntaram a nós na última semana de comer à mesa do Criador passarão por diferentes experiências. Elas passarão por experiências massivas na próxima semana ou duas. E na próxima semana nós vamos fazer isso de uma maneira diferente. Desta vez a mesa estará vazia e é para você trazer algo para os outros desfrutarem. Será como um piquenique. Cada um trará algo para os outros comerem. Na próxima semana funcionará de segunda a sexta-feira, na mesma hora, das 4 às 7 horas no horário central europeu, que seria de meio-dia às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Em abril realizaremos uma sessão para o vício, porque já fizemos os testes em 19 de dezembro e tivemos alguns resultados. E ontem alguém que era alcoólatra entrou no sistema e depois não quis mais tocar no álcool. Mas temos feito isso há anos através da tecnologia do plasma. Convide todos os seus amigos que são viciados para se juntarem a nós. Se você é viciado em sexo, amor, cocaína, álcool, jogos de azar, todos entram. Mas quando você sair sem seu vício, não diga que foi por coincidência ou acidental. Inscreva seus irmãos, filhos e filhas e você mesmo, ou o que for, pelos vícios que vocês têm. Veja que diferença isso faz. No dia 24 de março, sentaremos com os presidentes mundiais e veremos o que você pode dar pela paz. Estamos trabalhando para ter muitos líderes mundiais e embaixadores nesta sessão. Tente aprender com as experiências e o que você pode dar de volta. Vou me reunir com um dos líderes mundiais nos próximos dias. Ele não veio aqui pelo prazer da tecnologia. Ele quer salvar sua presidência e precisa da Fundação Cash. Ele pediu a reunião, não eu. O embaixador dele disse, Sr. Cash, o presidente quer vê-lo. O que podemos fazer para mudar o rumo? Eu lhe disse muitas vezes, as pessoas aceitaram esta tecnologia não pela sua beleza, mas por medo da destruição de si mesmas. Pedi à direção da Fundação Cash que estivesse pronta para voar comigo, porque não vou sozinho. Estamos indo como uma tecnologia para lá. Entender o processo é importante, e também como se vive, o que se dá e o que se toma. Nunca questione por que estou dando. Nunca dê por generosidade, sempre dê por humildade, então você vai receber. Depois pule nos oceanos do universo e veja se você pode se afogar. Quando você flutuou de costas no oceano, você deixou para o curso do oceano ou do universo para levá-la para algum lugar. Mas é muito importante que você entenda que você tem que estar no comando de onde você quer estar. Este é outro problema a ser resolvido. Aqui a buscadora de conhecimento diz, mas eu comando, e agora meu comando se torna realidade, porque não sei porquê, mas quando penso em alguma coisa, então aquela coisa acontece. Agora eu não tenho mais desejos, e se eu disser, isto é bom, então eu recebo isso, e não sei porquê acontece. No início, quando começou a acontecer, foi uma espécie de surpresa, mas agora estou acostumada a isso, e apenas pega um pouco pela sorte. Uau, quando penso em algo, então acontece. Sr. Cash responde, isso é porque você não entendeu o que dissemos na semana passada. Se você entendeu o que ensinamos na semana passada, então você não precisa ficar surpresa quando algo assim acontece. Deixe-me tirar de vocês aqui o elemento surpresa sobre isto. O Sr. Cash desenha como a alma e a fisicalidade funcionam através dos olhos e do cérebro. Na dimensão física, você pensa com este pequeno cérebro. Ao mesmo tempo, sua emoção transfere suas energias para a alma do homem. E a alma do homem vai satisfazer suas emoções ou seus desejos. Entretanto, você só vê através do olho físico. E para você isso parece mágico, mas de fato é o trabalho da alma. O que quer que você diga que quer, ela coloca na sua frente. Mesmo que isso signifique pedir a outras almas para ajudar para você, para fazer você feliz. Sua alma pode dizer a outra alma. Ela ficará feliz em ver uma flor. E então as outras almas ajudam a criar as condições para que a flor apareça. Quando você entender isto, você não ficará mais surpresa. Há uma conexão e interação entre a fisicalidade e a alma. Na verdade, você vive em duas dimensões. Sua alma em interação com as outras almas ajuda a manifestar seu verdadeiro desejo para que você possa vê-lo com seus olhos físicos. Portanto, não se surpreenda mais e comece a viver as duas vidas da alma e da fisicalidade juntas. Porque ambas vêm através do mesmo olho, através do mesmo buraco no crânio. Uma na dimensão da fisicalidade e outra é na dimensão dos campos do universo, o que chamamos de alma do homem. Como eu disse antes, no minuto em que você bebe água, sua sede vai de todos os lugares por causa da transferência do campo. Quando você deseja isso, a alma do homem, em conjunto com a alma do taxista ou qualquer outra pessoa, traz o amigo na sua frente. Não há surpresa, porque a alma faz os preparativos. Então você conseguiu construir uma conexão entre a alma da fisicalidade do homem e a alma do homem, assim. Ambas as visões da alma do homem e da alma da fisicalidade saem de cada olho ao mesmo tempo e você vê com ambas juntas, mas você só reconhece a visão física. Agora que você tem o conhecimento, você pode compreender que você vive uma vida esquizofrênica, uma na dimensão da fisicalidade da vida do homem, neste planeta aqui, ou em qualquer outro lugar, e a outra na dimensão dos campos do universo. Portanto, não há nada para se surpreender. Você pode se jogar nos oceanos, mas depois volta ao mesmo ponto. Quando você diz que você pode deitar-se e ver os campos se movendo, eu costumava fazer isso com tanta frequência que me fartei disso e parei de fazer isso. Eu costumava passar muito tempo nas Bahamas. É um lugar muito tranquilo e pacífico. Muitas vezes eu flutuava no oceano e chegava a um lugar onde não conseguia ver nada ao redor, nenhuma ilha ou nada. Mas após uma ou duas horas, eu acordava e me encontrava no mesmo lugar de onde eu tinha começado. Eu me perguntava, como posso me livrar disso? Eu só quero sair e me perder. Então por que eu sempre volto ao mesmo lugar assim? Eu não acabo em outra ilha ou em qualquer outro lugar. A água lá tem um campo magnético específico e é pacífica. Eu nadava no meio de centenas de milhares de peixes. Eu era embalado neles. Mas no final eu sempre voltava ao lugar exato onde comecei. Nem mesmo a 100 metros de distância. Era sempre exatamente o mesmo lugar. Era porque minha alma tinha que voltar para lá. Porque meus filhos me esperavam na praia. Será que a alma deles me chamou de volta ao mesmo ponto? Demorei muito tempo para desvendar como eu sempre acabava no mesmo lugar. Precisamos entender o processo dos campos da emoção e não a dimensão física. Então você pode fazer qualquer coisa. Se você desejar algo, então acontece, mas na verdade não é que eu desejasse. De certa forma, há uma espécie de acordo entre as almas. Por exemplo, se há duas almas em uma mesa esperando pela comida, e eu recebo a comida e a outra não, por quê? O que essa alma pede de mim? E eu faço isso para eles sem saber. Por que de repente você entra em um lugar e encontra alguém do nada? Você diz que era o destino e que tinha que se encontrar. Mas e se a sua alma realmente fizesse o arranjo para você estar lá, que sua fisicalidade tivesse que interagir com alguém para que eles pudessem receber algo assim? Nem sempre se trata apenas de você receber algo para si mesmo. Quantas vezes você diz, o que eu estou fazendo aqui? É porque foi feito um arranjo, talvez alguém quisesse vê-lo. Ou alguém fez alguma coisa, a sua alma, e sua alma agiu e fez você aparecer ali. Ou você causou um acidente porque o passageiro do outro carro teve que fazer algo e pediu ajuda de algum lugar e o acidente foi o resultado do pedido de ajuda. Estas ocorrências não são apenas de uma maneira, de um caminho só. Nem sempre é só para você, ou você desejou algo e depois acontece com você. Isso é o egoísmo do homem e como ele pensa que é o centro de tudo. É o mesmo que eu lhe disse sobre a refeição com o Criador. Você veio até a mesa para roubar. Sua fiscalidade faz o que sua alma quer. Talvez você tenha um amigo que deseja vê-lo e você tromba com eles. Ou a alma sabe que é alguém que quer ser amado e você vai a um supermercado e conhece a mulher ou o homem e você se apaixona e pronto. Foi coincidência ou aquela alma desejava ter alguém para amar e aconteceu de estar com a força que combinava com a sua? Então seu corpo é levado para lá. Nada é coincidência. Não se trata de dizer que o que quer que a alma queira, então isso acontece. É também como você vive sua vida e o montante que você dá e o montante é o montante assim que você recebe também. Há sempre um equilíbrio entre os campos. Mas o homem não entendeu isto e isto representa 80% da sua destruição. Isso é muito mais profundo do que dizer, oh, é o seu karma. Trata-se realmente de entender como as verdadeiras emoções interagem com os campos. Você pode enganar-se a si mesmo, mas não ao equilíbrio dos campos. Um bom exemplo disto é quando veteranos de guerra voltam e têm enormes problemas emocionais e não conseguem entender o porquê. Basta perguntar a eles, quem você matou? E por que todos os veteranos não têm o mesmo problema? O que você causou que você passe assim por este caos? Mesmo que você pense que está seguro porque está a milhares de quilômetros de distância nos abrigos subterrâneos das instalações nucleares americanas e você aperta o botão para atirar foguetes em uma base em algum lugar do mundo, o homem que você matou naquela base também é o pai, irmão e filho de alguém. Sem você saber, você apertou o botão de sua própria aniquilação, enquanto estava ali sentado, a salvo, entre aspas, nos abrigos nos Estados Unidos. Então observe o que acontece com você, seus filhos ou seu pai. Seu próprio filho pagará por isso através do equilíbrio dos campos. Se você realmente entendesse isto, será que você alimentaria conscientemente esse tipo de veneno para seus próprios filhos? Você apertou o botão para matar outro, mas voltou para você e sua família de uma maneira diferente. Não se trata apenas de guerra e matança, mas também como cobre todo o nosso comportamento quando mentimos, trapaceamos e roubamos. E o mesmo efeito ocorre quando fazemos coisas boas. É sobre ter o verdadeiro conhecimento da criação. Nessa parte do workshop, a buscadora de conhecimento estava falando aqui de um persa que falava sobre como interagimos com as pessoas, que basicamente quando as pessoas vêm e fazem coisas por você, não é por amor, mas porque elas realmente querem obter algo de você. Mas não é falado, isso está escondido. Outro termo para isso, relacionamentos são principalmente uma relação de negócios, um com o outro. Então a buscadora de conhecimento disse o seguinte: eu não conseguia entender por que ele estava dizendo isso, porque dentro de mim isso nunca existiu. Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. As pessoas o ajudam porque querem obter algo de você. Como isso funciona? O Sr. Cash responde: é como normalmente se eu for trabalhar, eu espero ser pago. Aqui o Sr. Cash contou uma história sobre um buscador de conhecimento que ele ama muito, que ele gosta de estar com ele. Quando ele era estudante de medicina, foi enviado para a linha de frente durante a guerra do Iraque e Irã. Ele disse que não importava quem vinha para tratamento, fossem eles iranianos, iraquianos, jovens ou velhos, seu trabalho era salvar vidas. Isso é o que é dar incondicionalmente. Não se espera algo em troca, só se está lá para dar. Esta é a essência disso. Quando passo tempo com ele, eu chamo isso de um tempo de férias. É incrível como a essência da alma dele é diferente. Ele é um cara incrível e eu tenho muito amor e respeito por ele. Será que estamos sempre lá para tomar? Damos algo para ter algo de volta. Alimentamos as galinhas porque esperamos que elas ponham ovos e mais tarde elas se tornarão carne para nós. Não alimentamos as galinhas apenas para que elas tenham prazer em dar vida a outro ser. E quando elas param de pôr ovos, então nós as abatemos porque elas não nos servem mais para nada. É parte da vida do homem e de sua expectativa. Quando você vive sem expectativa, então tome o que vem até você e do jeito que vem. Para fazer isto, o homem primeiro tem que ter respeito por si mesmo. Pergunta ao Sr. Cash. Você pode encontrar isto no Wikipedia, que o que os cientistas dizem sobre as partículas cósmicas que penetram na atmosfera superior da Terra. Estes nêutrons, portanto, são livres para colidir com átomos de nitrogênio, causando a emissão de um próton e a transmutação em carbono 14. Os fótons fornecem energia para a água. Ele menciona que a água é o quarto estado da matéria. O Rick aqui diz: há alguma coisa que você gostaria de dizer sobre isso, Sr. Cash, ou nós deixamos isso de lado? Sr. Cash responde. De certa forma, talvez as interações dos raios cósmicos criem tais coisas, mas esta parte equivale a uma fração de uma fração de uma fração do todo. O resto dos raios cósmicos atravessam a Terra e atravessam seu corpo e tudo mais. Alguns deles podem interagir com a atmosfera superior. Sim, interage. E alguns deles podem se converter para se tornarem luz. Mas esta não é a única maneira de fazer isso. Então o que acontece com o que eles chamam de neutrinos? Eles ainda não os encontraram. E o que aconteceu com as outras energias de que eles falam? Pergunta ao Sr. Cash. Você falou sobre considerar um tempo de nascimento diferente. Então o que acontece com o cálculo dos temas astrais, signos, calendários do zodíaco a partir desse ponto que você falou? Sr. Cash responde. Essa é a decisão do homem. O que acontece se você considerar o momento da concepção e não o ponto de dar o primeiro suspiro? Dizem que dar o primeiro suspiro é tão horrível que a alma chora e a criança segue. É por isso que as crianças do homem choram quando nascem. Na cultura chinesa, eles têm um belo hábito e tradição de se preparar antes de querer conceber uma criança. Eles controlam sua dieta e outras coisas e têm certas maneiras de viver para se preparar para criar uma criança perfeita ou quase perfeita, já que a criação da criança é causada por suas interações. O homem também poderia optar por fazer o mesmo, mas ao invés disso, preparando as almas. Aqueles de vocês que vão criar as crianças da alma do homem aprenderão isso, mas não serão capazes de compreender isso até que passem por isso. Os filhos da fisicalidade são totalmente diferentes dos filhos da alma. Tanto seu corpo como também as interações de seus campos mudam. A idade é irrelevante porque a alma dita. Não importa se você passou por diferentes tipos de operações para não criar espermatozoides, amarrando as trompas de Falópio para que você não libere nenhum óvulo, você ainda pode assim engravidar através da alma do homem com a alma das crianças. No início, na Bélgica, as pessoas vinham até mim para usar a tecnologia. Às vezes tínhamos mulheres no final dos seus 60 e 70 anos de idade. Eu expliquei a elas que elas poderiam voltar a ter menstruação. É porque a alma delas foi tocada, a fisicalidade é irrelevante. A fisicalidade está pronta para dar, e elas encontraram uma nova vida. Mas naqueles dias eu não podia explicar isso às pessoas, o eu toco sua alma. Ou que a alma ainda é jovem e quer dar vida. E eu costumava dizer às avós, cuidado para não se tornarem uma mãe, a menos que vocês queiram. Nós entendemos o conhecimento, por isso é fácil de fazer. Os filhos do homem criados através da alma vivem uma vida diferente dos filhos do homem dos mesmos pais que são criados na dimensão da fisicalidade. Uma vida totalmente diferente, eles têm comportamentos diferentes e abordagens diferentes da vida. Quando você vê a filha de Mitra, você a reconhecerá a quilômetros de distância. Quando você vir os filhos da alma do homem, você os reconhecerá também a quilômetros de distância. Mas quando você vê os filhos da alma do homem com outras criaturas do universo, você os vê de outros universos. Você sentirá seus campos e sua força. Não se trata apenas de um contato visual. Parece mágica, mas não é mágica, porque você entende como fazer isso. Como expliquei a Azar, é você faz a troca em seu cérebro para absorver os campos. Então você não se afoga, você troca para criar a essência do melhor do universo dentro de você. Você cria outro sol ou outra alma. Se seu parceiro é da mesma ordem e também quer criar uma alma criança, então você pode fazer isso. Ela não precisa estar no ventre da mãe. Ela pode estar no útero do universo. Você tem muito a aprender, entender e compreender. As criaturas do Criador dão vida no universo quando têm até 30 mil anos de idade. Algumas amadurecem ao ponto de entender somente após 100 mil anos de idade. Mas o homem pode se ocupar em criar vida por volta dos 10 anos de idade. O homem não viu os elefantes do universo quando eles dão à luz e quanto tempo eles levam para trazer a perfeição. Pergunta ao Sr. Cash. Em relação aos ensinamentos de hoje, o que acontece no corpo físico e na alma quando as pessoas ficam em jejum por dias ou semanas, ou em um jejum seco e propositadamente não bebem água? Sr. Cash responde. Depende de como você sintoniza seu corpo para receber coisas diferentes. Você não precisa fazer jejum de água, jejum seco ou nenhum jejum de comida. Você pode ficar sem comer por séculos se souber absorver energias que cobrem um espectro completo da necessidade da fisicalidade da alma. Não é apenas um que come, a alma também come e precisa de energia para sua sobrevivência. Com o jejum, é apenas uma questão de treinar o corpo. Quando você não come certas coisas, chamam isso de abstinência, como não comer chocolate, por exemplo. Você coloca diferentes pressões sobre sua fisicalidade e sua alma com abstinência. Se você não encontrar uma maneira diferente de absorver energia, isso pode criar outros problemas. Você pode sintonizar seu corpo para obter a energia da vida a partir do hidrogênio e do carbono 14 no universo. Hoje em dia, o jejum intermitente está na moda. Você come o que quiser por 6 horas e depois por 18 horas não toca nos alimentos. Muitas pessoas que praticam esportes estão fazendo isto agora e se sentem bem com isso. Eles fazem seus exercícios dentro do jejum intermitente e isso funciona para eles. Eles absorvem e liberam certas energias. Durante esses jejuns, você vive um tipo de vida diferente. Quando você termina o jejum, ele dura cerca de 12 a 18 meses e então o corpo volta ao que era antes do jejum. Leia aqui sobre o jejum intermitente na internet. Pergunta ao Sr. Cash: se eliminarmos o alimento físico, perdemos massa muscular? Se sim, como recuperar essa massa muscular? Sr. Cash responde: você precisa de mais massa muscular? Para muitos chineses que apenas bebem água de plasma do Ganges, a massa muscular deles diminui 20% e depois se estabiliza. O corpo fica sintonizado com o que precisa e o que não precisa. Eu conheci algumas dessas pessoas quando estive na China. Eles vivem uma vida absolutamente normal, porque agora o corpo começa a receber energia de diferentes dimensões. Depois dos ensinamentos de hoje, você pode entender exatamente o que a água faz. Eu conheci um menino que vivia apenas de batatas fritas e Coca-Cola e nada mais. Ele comia isso no café da manhã, almoço e janta. Ele tinha cerca de 18 anos de idade quando eu conheci e continuou com isso a vida inteira. Ele tirou o amido das batatas fritas e o hidrogênio e o carbono da Coca-Cola e usou isso para se ligar à energia universal. Ele não comia mais nada. Mas agora você entendeu, ele era de fato muito esperto, e ele se tornou um artista conhecido na Irlanda do Norte. Pergunta ao Sr. Cash: você poderia explicar mais sobre como manifestar o que você está pensando através dos olhos? Como podemos transformar isso em apenas receber a beleza de algo para nossa fisicalidade e alma, que nos aprimora e podemos ajudar os outros? Sr. Cash responde a dois pontos. Primeiro, os outros querem receber isso de você? Ou você está levando seus produtos para o mercado, mas não tem cliente? Você foi o último a receber o presente ou o último usuário dele? Aqui o Sr. Cash entra em algo, falando, dá um exemplo sobre uma festa de aniversário surpresa e a pessoa pode não gostar de ser surpreendida. Mas não ficou clara essa parte para mim aqui. Continuando. O Sr. Cash conta uma história sobre testemunhar um homem que foi criado órfão e como ele estava abusando de seu filho, porque isso era tudo que ele sabia. Depois ele conta sobre o Eishar do Irã e como ele escolheu órfãos para seus guarda-costas e lhes dava muito amor esse chá aos seus guarda-costas. O que lhes faltava. Então eles seriam assim os guardas, eles eram assim os guardas mais leais e davam sua vida por ele. Foi feita aqui uma pergunta sobre a experiência da refeição com o Criador, se eles estavam fazendo algum tipo de barulho que o buscador de conhecimento disse que ele nunca tinha ouvido antes. A resposta do Sr. Cash foi: poderia ser. O Sr. Cash continua: as corujas podem ouvir o som da separação da alma porque tem um barulho específico que sai do corpo. As corujas começam a chorar, como a forma como somente um cão, por exemplo, pode se aproximar de certos assobios. Durante um teste de voo na terça-feira, o Sr. Cash pediu a alma e recebeu uma enorme pressão em um lado do seu ouvido. Ele disse que isso nunca havia acontecido antes. Ele sentiu como um vento vindo para dentro da sala. Tive essa sensação algumas vezes antes, mas eu geralmente apenas a ignorei. Então pedi ao nosso piloto de teste de transmutação para me levar de volta com ele. E ele disse: ele me sentiu ao seu lado. E o Sr. Cash sentiu que estava lá. Ele sentiu que aquela pressão é como uma pressão sonora, como que você sente em um avião. Foi apenas por alguns segundos, mas a impressão ficou comigo por horas depois. Eu sabia, eu não estava lá com o piloto de teste, mas tinha a emoção e a sensação de estar lá. Então ouvimos a chegada da alma e ela cria esses barulhos. As corujas têm em seu sistema auditivo uma forma de sentir, ou pode ser a emoção da alma deixando o corpo. Elas geralmente se colocam perto do corpo que está passando pelo processo de morte. Elas ouvem isso e isso as atrai. Depois cantam com ele e não se afastam dessa posição. Mesmo que você atire nelas, elas voltam e se sentam até que o processo seja concluído. Eu tive essa experiência na Bélgica, eu podia ouvir a coruja e disse que o cara ao lado estava morrendo, o vizinho, e ele estava deixando seu corpo. E na manhã seguinte, quando acordamos, nos disseram que no dia anterior ele morreu naquela hora. Eu já vi isso muitas vezes. Quando se trata de ouvir o barulho da alma, as corujas se comportam e cantam de uma maneira totalmente diferente. Pergunta ao Sr. Cash, como você se sintonizou com isso para poder fazer isso, Sr. Cash? Sr. Cash responde, é só por nascimento. É a maneira como os ouvidos e a audição são feitos. É ouvido através do nível da alma? A alma delas sente a partida e depois se mostra na fisicalidade? Elas se sentam perto do corpo, mesmo que ele esteja dentro de um edifício em algum lugar. A conexão é através da alma, não onde está a fisicalidade. Elas se sentam ali até que a partida seja completada. O corpo pode estar em um hospital a 100 km de distância de sua casa, mas o pessoal vê a coruja em sua casa. É a alma que vê a conexão. O buscador de conhecimento aqui diz: eu notei com o buscador de conhecimento que quando eles estão desfrutando do plasma, das condições do plasma, então eles ouvirão pássaros cantando ao fundo ou terão interações com pássaros em certos pontos. Eles estão fazendo essa força de campo, eles estão trazendo, perdão, essa força de campo à tona, que ela se mostra assim como uma alegria para os passos, para o amor e o cuidado? Sr. Cash responde: é possível, porque eles estão lá na alma e eles ouvem através da alma. Eu lhes disse que quando ensinamos e compartilhamos conhecimento, não é só para o homem, é para a alma da criação, portanto não precisa da voz. Pergunta ao Sr. Cash: como isso se manifestaria em lugares onde não há pássaros nem nada? Como alguém ou um ser sentiria isso em seu ambiente? Sr. Cash responde: talvez eles não tenham sentidos como os humanos. É como se às vezes você sentisse: ó, isso aconteceu com meu irmão, meu filho ou quem quer que seja. E você telefona e eles dizem: sim, algo aconteceu. Nós não precisamos estar lá, estamos conectados através da alma. Nós entendemos e sentimos isso. Pessoalmente, eu experimento e sinto muitas dessas coisas e entendo a lógica por trás disso. Quando eu estava em Seul em 2008, e fomos almoçar com alguns diplomatas, enquanto eu caminhava de volta pelo parque até o Parque Hotel, notei alguns pássaros caminhando comigo e fazendo muito barulho. Virei-me e disse: minha mãe está morta, não está? Vocês estão apenas me trazendo a mensagem. Entrei no quarto do meu hotel e o telefone tocou, e me disseram que minha mãe faleceu. Eu já sabia antes de chegar ao telefone. É a maneira como sentimos as energias da criação. Pergunta ao Sr. Cash: você tem uma compreensão muito especial da criação. Será que outros experimentariam o que você acabou de falar? Sr. Cash responde: sim, todos nós temos essa capacidade. Pergunta ao Sr. Cash: é apenas ter consciência do seu ambiente, estar sintonizado e ter acesso a ele e entender as mensagens que nos são mostradas? Sr. Cash responde: somos parte de uma alma. Todos nós temos essas capacidades, mas é a abertura que temos para aceitá-las. E se quisermos ver a verdade sobre as coisas também. Às vezes você diz: ó, eu sabia que isso iria acontecer. Mas você faz isso de qualquer maneira, por quê? Buscador de conhecimento diz: é uma boa pergunta, Sr. Cash. Então por que fazemos isso se já sabemos que vai acontecer aquilo? Sr. Cash responde: porque somos parte de um processo para entender mais sobre nós mesmos, ou para ajudar os outros a entenderem. Ao passar por uma experiência, então eu a entendo e tenho conhecimento dela. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre andar a cavalo com sua família em Flandres Oriental, na Bélgica. Quando chegou aos estábulos, o Sr. Cash passou por um cavalo preto e branco e lhe disse: você vem aqui para tirar minha vida. Isso não vai acontecer hoje, eu não estou pronto. E mais tarde ele subiu naquele mesmo cavalo, e enquanto estava nas montanhas, do nada este cavalo atirou para as montanhas e quebrou todas as costelas do Sr. Cash. Alguém disse ao Sr. Cash: você foi estúpido. Por que escolheu aquele cavalo quando sabia que ele seria sua morte? Eu disse: não, ele tinha um propósito. Eles me tiraram da montanha e eu entrei em coma e tudo mais. Eles não me deram nenhuma chance de viver. Mas 14 dias depois eu estava dando uma palestra. Eu provei com a tecnologia que você ainda pode sobreviver com todos os danos internos e sangramento. Levei 7 dias para me curar da ruptura de pulmão, fígado e tudo mais. Eu tinha 10 ossos quebrados de um lado, mas eu sabia para o que aquele cavalo estava ali. Era para eu entender? Ou foi para ver o quanto eu aprendi sobre o processo? Eles me enviaram em uma ambulância de Flandres Oriental para Flandres Ocidental para morrer no hospital. Quando você sabe e está ciente, é você quem reconhece e decide o que vai acontecer. Pergunta ao Sr. Cash. Quando você diz que decide, Sr. Cash, esta é a alma do homem ou a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. É o propósito da alma. Qual é o seu propósito como alma? Eu sei a hora, o lugar e a posição em que vou deixar esta fisicalidade. Não se esqueça, eu a deixei muitas vezes durante milhares de anos. Sou especialista em saber o que vai acontecer. Minha morte não será acidental. Os israelenses me bombardearam em Istambul há alguns meses. Os belgas explodiram meu carro, me envenenaram e tudo mais que aconteceu. Eles mataram Fábio ao tentarem me matar. Fábio não está aqui. Temos isso na história do homem. Eu não sou o único. O Sr. Cash aqui conta a história de Bab, da fé Bahá'í. Eles o colocaram contra a parede e cerca de 900 soldados atiraram nele. Mas ele disse, eu ainda não terminei. Quando eu tiver terminado, vocês podem me matar. Depois que a fumaça desapareceu, eles o encontraram na sala, completando sua escrita. Não conseguiram matar o Bá, porque ele ainda não havia terminado seu trabalho. Depois que ele terminou, aí sim eles atiraram nele novamente e o executaram. Você pode ler sobre isso. Ele passou pela ressurreição. Isto foi o que Cristo fez. O Bab repetiu a ressurreição. Sua vida é um pesadelo para os ayatolás e para a religião islâmica iraniana. Os mulás e o povo religioso estavam tão assustados que ele poderia ser o Cristo, que não queriam apenas que os muçulmanos se envolvessem em seu assassinato, então trouxeram cristãos, judeus, zoroastrianos e todas as religiões e seitas religiosas para ser um soldado no pelotão de fuzilamento. Dessa forma, eles podiam dizer que coletivamente matamos o profeta de Deus. E alguns soldados se retiraram após a primeira rodada de fuzilamento. Quando o desejo da alma está lá para servir, então ninguém pode parar isso. Foi o mesmo com Cristo. Muita gente disse, você desenha o Cristo com olhos azuis e o resto disso. Sim, Cristo nos últimos minutos antes da partida da fisicalidade tinha olhos azuis acinzentados. Esta é a luz da interação da alma do homem com a alma do Criador e com o carbono 14. Isso dá essa aparência ou imagem porque a fisicalidade não tem mais controle. A cor de nosso olho é decidida pela alma da fisicalidade, não pela alma do homem. Quando a alma da fisicalidade fica fraca e a alma do homem parte, seus olhos podem mudar para um azul prateado. Eles disseram que Cristo tinha olhos azuis porque ele sabia que não estava partindo, mas sim ressuscitando para outra dimensão, mas permanecendo ainda na dimensão da fisicalidade porque ele tinha outro trabalho a fazer. O Bab fez o mesmo. Qualquer homem tem a capacidade de ressuscitar a si mesmo. Por exemplo, se você cair acidentalmente no oceano, então você morre na dimensão da fisicalidade. Mas se você sabe como controlar isso, você pode sair do oceano e viver. Isso é ressurreição ou compreender o conhecimento da criação? É como se você se afastasse de um acidente mortal. É porque a alma diz, ainda não é a hora de ir. Mas será que aquele cara no acidente era um Bab ou um Cristo? Ou isso acontece através do olho, onde tanto a alma quanto a fisicalidade observam e a alma protege a fisicalidade? O que acontece quando você atinge a energia do vento? É o mesmo com a alma, ela assume a fisicalidade e cobre ela. É compreender o processo de criação. Pergunta ao Sr. Cash, e quantas almas que não entendem isto e não estão a serviço dos outros? Talvez ela só sirva a si mesma e não ao todo. Essas almas estão recebendo uma força de campo diferente? Sr. Cash responde. Neste momento, todo ser neste planeta não está aqui para servir aos outros. Eles estão aqui para servir a si mesmos, desde o leão até o rei. Todos fazem isso sem falha. Desde uma minhoca nas profundezas da terra até a ave nos céus. Todos eles estão servindo a alma deles mesmos, servindo-se a si mesmos. Não é exclusivo do indivíduo. E o que acontece quando se serve aos outros com a alma? Aqui o buscador de conhecimento pergunta. Como a alma muda essa posição, por exemplo, a minhoca e a ave? Como eles saberiam? Eles têm que sentir e ser elevados? Como eles receberiam isto? Sr. Cash responde. De certa forma, é parte da Terra sendo um berçário para semear o resto do universo. E a outra parte está se tornando consciente da alma coletiva. Quando você alimenta a humanidade através da alma, que ela alimenta sim a fisicalidade, Você não pode simplesmente colocar carbono 14 ali. Você tem que colocar uma amálgama de campos que liga a cada parte de sua existência. Então você serve. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Porque não é suficientemente doce, mesmo esta água tem um pouco de sal que não se adapta ao paladar dele. Para alimentar com sucesso o homem, você tem que fornecer mais do que carbono 14. Você precisa de um espectro de ferramentas de conversão para o cálcio. Então a alma do homem pode alimentar a fisicalidade. Cálcio libera energia em um espectro de 36 a 60. Cálcio tem um dos mais amplos campos isotópicos do espectro. Ele cobre o mais baixo nível de energia de 3 vezes carbono 12, que equivale a 36, a 5 vezes carbono 12, que equivale a 60. É por isso que se tornou a estrutura para a fisicalidade do homem. A alma do homem pode alimentar o amplo espectro necessário com o cálcio, então a vida pode sobreviver. Você também pode alimentar o homem para a vida. O buscador de conhecimento pergunta, é isso que estamos experimentando quando estamos fazendo a refeição com o Criador? O Sr. Cash responde, sim, eu queria ver como vocês são gananciosos e o que vocês vieram tomar. Nenhum de vocês trouxe algo para dar. Eu pedi que trouxesse alguma comida com vocês. Na próxima semana você virá com a comida, porque não haverá nada em cima da mesa no sistema. Você comeu de graça por uma semana. Agora, na próxima semana, você tem que trazer algo para pagar pelo que comeu. O buscador de conhecimento aqui disse que, na verdade, ele trouxe com a comida. Continuando, Sr. Cash, é só que temos que entender o que trouxemos e qual é a essência do porquê de estarmos lá. Pergunta ao Sr. Cash, você pode explicar por que quando minha alma sai do meu corpo parece que um circuito elétrico está sendo desconectado da fisicalidade? Sr. Cash responde, é a interação dos dois plasmas. O espírito, alma da fisicalidade e sua alma. Essa interação sempre ocorre. Algumas pessoas veem isso como uma luz, ou um choque elétrico, ou como um calafrio. Então você diz, eu tive um calafrio. Basicamente são dois plasmas interagindo e intercambiando, e se sobrepondo um ao outro. E é instantâneo. É por isso que dizemos que você não voa com o sistema de voo, você vai a algum lugar. É instantâneo, porque você expande a alma até o ponto e a dimensão do receptor. Então você expande sua alma até o lugar para onde vai. Nunca tínhamos pensado nisso dessa forma antes. Essas novas unidades da cabeça que estamos colocando à disposição o levarão a ver seu Criador. E se você entender como utilizar elas. Elas são as coisas mais incríveis que você jamais encontrará. Especialmente a nova versão, que sairá nas próximas semanas. É parte do processo da criação. Pergunta ao Sr. Cash. Se dissermos que o sistema solar é uma célula, isto é o que aprendemos com você, o que quer que seja que vem perto da célula mudará sua condição? Isso é verdade? Sr. Cash responde sim. Mas depende se a célula aceita algo disso. A mudança só vem se você aceitar ou tirar algo disso. Pergunta ao Sr. Cash, mas se você chutar o cachorro vai gritar. Sr. Cash responde, quem disse? Talvez o cachorro goste e ria. Depende do cachorro. Você pode encontrar muito sobre os ensinamentos de hoje nos ensinamentos públicos de saúde sobre o esqueleto. Sr. Cash diz, espero que hoje tenhamos aberto uma nova visão sobre o mundo da criação e como nós, como cidadãos do universo, aprendemos a nos dar tanto a manifestação da fisicalidade quanto a manifestação do plasma. Hoje não foi apenas para ensinar como recebemos raios cósmicos. Foi como podemos usar isso para nos dar a dimensão da fisicalidade em outras dimensões. Isso tem que ser entendido em suas capacidades totais para que possamos ir para o próximo passo. Pergunta para o Sr. Cash. O gancho de joelho Cash, que ele pode ser aplicado a um dente quebrado ou também a um dente danificado para fazer ele voltar a crescer? Sr. Cash responde, não, é diferente, totalmente diferente. Com este teste do joelho, é fundamental para o próximo passo da pesquisa e desenvolvimento. Ele tem enormes capacidades na forma como você utiliza os campos do mesmo. Parcialmente você aprenderá como converter as energias em estado de matéria. Acho que este ensinamento de hoje será um dos ensinamentos mais históricos da Fundação Cash, se você o entender. É para o homem entender como ele absorve a energia. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 475.